pedradas. Eu sofri em minha vida, aumentando as feridas, fez sangrar meu coração. Pedradas, quanto mais pedras jogavam, um grande monte se formava, dificultando ainda mais o meu viver. Sozinho, solidão era insistente, e eu não entendia por que isso aconteceu. Resposta logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei-me no espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Oh, benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou. Grande monte, hoje serve para outros chegarem perto de Deus. Por isso, modelei nele a escada, facilitando a subida para melhor chegar a Deus. Sozinho, solidão era insistente, e eu não entendia por que isso aconteceu. Resposta logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei-me no espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Oh, benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou.